Lá vem você com seus larará. Lara, lara, lauê, lara, uê, lara. Lara, lara, uê. Lá vem você com seus larará. Lara, lara, lauê, lara, uê, lara. Lara, lara, uê. Virando a esquina, na porta do bote, sol de meio-dia, no copo um capote, pra pensar no almoço, depois no jantar, sem café pra tomar, esperar o amanhã. Tanta gente na porta de bar, que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará. Lara, lara, lauê, lara, uê, lara. Lara, lara, uê. Lá vem você com seus larará. Lara, lara, lauê, lara, uê, lara. Lara, lara, uê. Virando a esquina, um pouco de gin, um pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça. E ela vem no gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar da conjectura e da concepção, meu Deus do céu, maternidade, irmão, com essa mulher pretendo me casar. Lá vem você com seus larará. Lara, lara, lauê, lara, uê. Lara, lara, uê. Lá vem você com seus larará. Lara, lara, lauê, lara, uê. Lara, lara, lara, uê. Pra crescer e ter sombra, a árvore tem que vingar. Passa um tempo depois de colar passarinhos pra então fermentar a semente que vem a copa. Oferece atenção, protege do sol. O outro dia o irmão que bebeu, que tomou pra esquecer a mulher, que talvez não foi merecedor. Haja lari larará, meu amigo doutor. Lá vem você com seus larará. Lara, lara, lauê, lara, uê. Lara, lara, lara, uê. Lá vem você com seus larará.